acredito no Senhor porque ele salvou minha alma. Aceitei Jesus na minha casa, abri os mares e salvou todos do seu fim. Deus salvou minha vida e enviou um querubim. Deus cura minha alma, me torna o melhor de mim. Deus cura minha alma, me torna o melhor de mim. Escute a Deus, é de Mateus até Hebreus. Vou te levar na minha igreja, por é que eles me chamam de Bezadeus. Olha a palavra, Deus me deu coragem pra pregar a palavra e dei mais glória. Varão começa a ler Jeremias até Zacarias e não para. Oh Pai, me livrei de todo mal, isso é tudo que eu lhe peço. E no fim, segue o Pai Celestial. Deus, minha alma pro Senhor eu te entrego. Deus cura minha alma, me torna o melhor de mim. Deus cura minha alma, me torna o melhor de mim.